Você quer uma água também? Eu quero, por favor. Bonita vista aqui, a aula. Ah, aqui é uma delícia. É. No fundo pega o esse o... Buenos Aires? Não, já está longe, né? Parece Buenos Aires? Sim. Não, é encostado aqui. É aqui? É, encostado. Aqui pega a Serra, aqui pega o Morumbi. Morumbi. Aqui do lado pega a Paulista. É bonito. Tá vindo água aí, né? É. Muito correria azul? Tô, mas é, tô acostumado. Você não foi lá na inauguração? Eu tenho um filho, 1 ano e 3 meses, que nasceu com um problema congênito no canal do rim direito para a bexiga. E ele terminou o tratamento 1 ano. Terminou no sábado. E da outra vez que ele fez a penúltima cirurgia, toda aqui no Einstein, nós voltamos com ele autorizado pelo médico para o Ceará e ele apresentou a infecção hospitalar que quase o mata. Mas? Sim. Mas acontece, né? Não é? O Einstein é perfeito. E aí, dessa vez, ele saiu do hospital no sábado e eu fiquei acanhado de sair no domingo já para viajar. Que delícia, né? Olha aí. Bom, nos últimos tempos, aí você tem um vácuo nas discussões políticas, aí, na perda de rumo do país, com o governo sem conseguir definir um desenho sequer, as esquerdas meio perdidas, um conjunto aí de formulações. E uma das formulações, uma das pessoas que tem conseguido sintetizar bem os rumos aí do que seria um projeto alternativo é o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes, que é o nosso entrevistado. Ciro, inicialmente, eu queria um diagnóstico seu sobre a situação atual aí de um governo... está meio acuado, meio completamente acuado, ao mesmo tempo tentando implantar essas reformas. Como é que você está vendo o quadro? Nós temos uma tragédia acontecendo no país. No momento em que eu lhe falo, hoje, saiu o dado das Nações Unidas, é a primeira vez desde 2010 que o Brasil não avança na superação da desigualdade. E isso, evidentemente, é um freio que vai começar a demonstrar um retorno ao agravamento das desigualdades. Não por acaso. Você tem um problema estrutural, né, que eu sustento para discutir, até tentando desarmar essa briga entre as turmas do Lula e a turma do Fernando Henrique, que é permitido visualizar a partir de 1980, quando o nacional desenvolvimentismo tradicional se exaure, o Brasil passa a tratar da mão para a boca das suas emergências, a hiperinflação, as crises, etc, etc. Mas se olharmos de lá para cá, a taxa bruta de crescimento do Brasil é médio de 2% ao ano, enquanto a China, que nos igualava em matéria de presença no comércio mundial em 1% em 1980, cada um de nós, hoje representa 12,5%. E isso eu tenho tentado, com a ajuda de muita gente preparada no país, né, entender essa questão estrutural. E acho que o Brasil hoje está proibido de crescer por três grandes movimentos, três grandes obstáculos, cada um deles suficiente. Um é o endividamento das empresas privadas. Uhum. Você tem um endividamento consequência da política monetária ruinosa dos anos todos que fizemos, com exceção de momentos aí excepcionais. O segundo é o colapso fiscal do país, de novo provocado também pela exacerbação dos juros, mas esse ano nós não vamos investir, somando Estados, União e Município, nem sequer 1,5% do PIB, o que nos traz a menor taxa de formação bruta de capital da história do Brasil. E, por terceiro, o desequilíbrio nas contas externas do país. Na medida que nós temos um modo de viver moderno, que nos faz desejar os eletroeletrônicos contemporâneos, as telefonias contemporâneas, os meios de diagnóstico médico, a química fina, etc. E abrimos mão de um projeto nacional e, portanto, abrimos mão de termos uma política industrial de comércio exterior, de ter uma política de ciência e tecnologia. E hoje, se você segregar e o Brasil crescer qualquer coisa, o buraco nos manufaturados entre o que o Brasil industrial exporta e o que o Brasil compra industrializado dá 124 bilhões de dólares, o último apurado. Tende aí a cada vez mais grave esse número. Silvio, tudo que você coloca aí está essa questão da política monetária e do câmbio ligado. Na sua opinião, por que que Lula e Dilma não ousaram enfrentar esse problema? Talvez eu seja um dos melhores testemunhos, né? Pela intimidade com esse processo todo, tendo sido ministro do Itamar Franco e bem relacionado na data, porque até filiado ao PSDB com os tucanos, e depois ministro do Lula e confrontando debates que ele agitava dentro do governo. Basicamente, lá atrás, nós tínhamos muito medo na formulação do real de que, cessado abruptamente o imposto inflacionário, nós provocássemos uma crise bancária. Né? O Brasil era outro, completamente diferente do que é hoje. Nós tínhamos uma pulverização enorme no sistema financeiro, muitos bancos pequenos, médios, e havia ali Pedro Malan, Pécio Arida, André Lara Rezende, Gustavo Franco, enfim, todos tinham um temor muito grande. Então, ancestralmente, eu sei que foi deliberado que nós faríamos transitoriamente a taxa de juros, procurar compensar, né, a receita perdida com o ganho inflacionário dos bancos, porque isso era uma transição, se dizia. Daí vem a razão do meu rompimento na sequência. É. Com o Lula, nós vivemos a síndrome do acordo, que pode ser visto como genial, pode ser visto como um pragmatismo decepcionante, e só a história futura vai pacificar isso. Mas eu estava lá e vi a contradição. O Lula pressionava dramaticamente por uma redução nessa taxa de juros, mas nomeou Meirelles, esse mesmo que é o ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, e o Palocci, o mais conservador, né, dos petistas, ministro da Fazenda, e estavam travados por essa pseudociência, que é a ideia de que o Brasil vai ser administrado, a sua economia política, por um piloto automático, imune à política, que seria câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Daí você dispara na prática a taxa de juros. Só que nada justifica, nada justifica. E nós vamos ver agora, o Banco Central perdeu o passo, comprometeu um ano crítico para esse projeto golpista do país, que é o ano de 17, está morto. Mas vamos procurar correr atrás, derrubando 0,75, quando a inflação projetada é de 4%. Vamos pegar, aproveitar a sua experiência desde lá de trás, né? Teve um período que o PSDB ele tinha um viés reformista. Vocês do Ceará vieram lá com... Todos nós. O Fernando Henrique era o mentor intelectual de uma social-democracia tropicalizada, né? A brasileira. O que se perdeu aqui o caminho? Foi no pragmatismo eleitoral. A mesma tragédia se repetindo como farsa. Né? Foi na tragédia eleitoral. Fernando Henrique, para se eleger, resolveu já fazer uma aliança absolutamente pragmática com o PFL na época. Nós do Ceará tivemos um problema já nesse momento, mas não fomos só nós. Na sequência, até se engoliu e tal, mas na data o mundo vivia o esmagamento ideológico da exuberância neoliberal. E o Brasil estava absolutamente liquidado, do seu ponto de vista, das suas contas externas, quando o Fernando Henrique assume. Dependendo sensivelmente, dada a manipulação do câmbio, que era uma coisa transitória e virou uma política de Estado no Brasil, lá como cá, né, nós precisávamos da boa vontade, mais do que da boa vontade, da violação de todas as cartas de princípio do Fundo Monetário Internacional, e isso só se obtinha se houvesse um favorecimento generoso dos americanos, né? Basicamente o Clinton, e o Fernando Henrique chafurdou nesse acordo aí, e, inclusive no primeiro momento, isso é uma coisa que eu vou contar talvez pela primeira vez aqui, no primeiro momento o Fernando Henrique, entre a eleição e a posse, forçou a mão para que o Brasil cancelasse a concorrência do sistema CIVAN e entregássemos sem licitação a Rachel, por pedido explícito do Bill Clinton na reunião da ALCA na Flórida. Mesma coisa com a Boeing agora, aqui na licitação FX também. Isso, exatamente. Que coisa, teve esse pedido então? Teve, e isso está numa ata que o Itamar Franco me convocou para assinar. Que coisa. Eu tive um depoimento. Itamar voltou furibundo da reunião. Logo o Itamar, que era jornalista. Recentemente, aí uma pessoa ligada ao MDIC, no tempo da Dilma, também contou as pressões da comitiva do Obama em cima da licitação FX, querendo a todo custo que fosse... As coisas não são feitas por acaso. Né? Você tem uma conexão hoje agravada, porque o sistema financeiro daquela data para cá oligopolizou-se de uma forma dramática. E não tem mais a ver com inflação, tem a ver com rentabilidade mesmo. Se viciaram numa rentabilidade exótica, fora de qualquer padrão internacional. E como é que você vê, a partir desse episódio que você relata agora aqui, a influência americana hoje, que tem uma diversidade lá, você tem a CIA para um lado, a FBI para o outro, como é que você vê? Mas não duvide que no interesse sensível eles agem em conjuntos. É, né? E o interesse sensível está muito explícito no discurso da Hillary Clinton na campanha. O Trump, provavelmente por ignorância, não mencionou a palavra Brasil nenhuma vez nos debates que eu acompanhei com grande interesse. Mas a Hillary Clinton falava com grande explicitude, de maneira que eu me arrepiava, assim, não era de emoção, era de pânico, de medo, de o que é que vinha por aí. Ela falava em independentizar a América do petróleo do Oriente Médio. que vem se revelando muito custoso em matéria política, em matéria de guerra, etc, etc. Ora, quando você fala independentizar o maior consumidor de petróleo do mundo, e que não anda só, anda com os países do Atlântico Norte, Inglaterra, França, Alemanha, etc., do Oriente, ela está falando em petróleo do Brasil e da Venezuela. Isso. Né? Temos clareza disso, e não por acaso, né? O Brasil já revogou com o golpe, já revogou o conteúdo nacional, já revogou a ideia de reserva de 30% da Petrobras, como também o Brasil abandonou aquilo que poderia ser talvez o passo mais relevante na nossa longa história de sofrimento colonial ou neocolonial, que era o BRICS. Né? Não por qualquer tipo de antagonismo, que eu tenho dito com muita clareza que, para mim, não importa trocar o imperialismo norte-americano pelo imperialismo chinês. O que eu quero não é negar o imperialismo de ninguém, é afirmar a independência do Brasil e também por coisas muito práticas. Então, por que o BRICS é uma coisa muito importante para nós? Porque pode nos suprir, na dinâmica de um mundo multipolar, três grandes questões. Um regime de preferências comerciais que nos permita, né, ganhar escala em alguns protagonismos que o Brasil tem potencial de ter e poder equilibrar nossa conta externa. Transferências tecnológicas sensíveis. Hoje nós estamos aqui sob embargo, a mira dos nossos navios e aviões é guiada pelo GPS norte-americano. E assim, também não estou pensando em a guerra, mas houve uma guerra recente, estúpida, né, nas Malvinas, e os americanos rasgaram a carta da OEA e apoiaram claramente a Inglaterra. E isso devia servir ao Brasil, não volto a dizer, não tenho o menor plano de ir à guerra, eu sou da paz, a nossa amizade é pan-americana, é a nossa melhor tradição, nossas ligações culturais com a Europa, tudo isso eu valorizo muito, mas volto a dizer, transferências tecnológicas sensíveis em matéria de satélite, em matéria de foguete, em matéria de energia nuclear para fins pacíficos, como está determinado na nossa Constituição. E por fim, né, além dessa coisa, um modo de financiamento rebelde a Bretton Woods. Porque as pessoas talvez não estejam ligadas nisso, mas desde a Segunda Guerra Mundial, o sistema Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, etc., etc., hegemonizado fortemente pelos americanos, dita as políticas, estúpidas que sejam. 30 anos depois eles já dizem que está errado, mas em 30 anos destroem, como é o caso especialmente do Brasil. E o Banco do BRICS, capitalizado por essas potências, o Banco do BRICS pode ser a primeira iniciativa pós-Segunda Guerra Mundial em que haja financiamento para uma experiência institucional não alinhada, não forçada a essa submissão ideológica estúpida que está, enfim, gerando muita instabilidade no mundo, muita desigualdade. E assim, talvez o sintoma mais doído seja o fato de que hoje há 65 milhões de seres humanos refugiados. Que coisa. É a maior quantidade de seres humanos desestabilizados nas suas nações, são idosos, são crianças, são mulheres em barracas de lona no frio da Europa, no frio da Rússia, enfim. Então, vou tentar pegar por aí. Quer dizer, quando percebeu-se aí que a chantagem Cunha-Temer seria irreversível, você e o seu irmão foram os primeiros que saíram batendo aí pesado, aí corajosamente. Agora eu pergunto o seguinte, se for remontar hoje um projeto de país, você tem o Congresso que é eleito por esse modelo, você tem um Ministério Público que hoje joga claramente num discurso neoliberal, você tem um judiciário, quem são os atores aqui que permitiriam fazer um pacto de desenvolvimento? O primeiro ator é a emasculação da chefia do Estado brasileiro. Isso eu falei muito com a Dilma. Essa ideia pusilânime de que você tem que conciliar com bandidos em nome de alguma coisa boa que você realmente, e eu sei das melhores intenções da Dilma, eu a conheço de perto, revelou-se vã já atrás com o Fernando Henrique. Isso. Repare, o Fernando Henrique perdeu para o Lula. Depois de se reeleger, quebrou o país, saiu desmoralizado. E o PSDB nunca mais achou o caminho da vitória eleitoral. E cedeu na época o mesmo grupo. Fez a mesma coisa. Padilha, não, Padilha era o ministro do transporte. Isso, quando eu fui romper com o Fernando Henrique, eu disse para ele, o Padilha está roubando aí no Ministério do Transporte e distribuindo dinheiro para o PMDB nas suas costas. Né? Então, meu problema é que eu sou velho, conheço os atores todos e tal. Eu chamei o Eduardo Cunha de ladrão a metros dele, como colega dele, o Michel Temer presidindo a sessão. Naquele momento, porque o Michel Temer pegava todas as medidas provisórias que podiam ter algum interesse econômico, despachava para o Eduardo Cunha relatar, o Eduardo Cunha apresentava emendas absolutas, estão tudo documentado isso, absolutamente exóticas à luz do que estava tratando a medida provisória e só cobrava propina dos interesses econômicos ali envolvidos. Isso virou uma indústria e eu, parlamentar, denunciei isso. Mas, Michel Temer, fecha isso aqui, está gravado. Fecha isso aqui, tranca na tua sala com o Eduardo Cunha, pergunta o que ele quer. Ele agora está atendendo o lobby da Fiesta, está ali aquele de gravata amarela ali. Que coisa era isso? Quanto tu recebeu, Eduardo Cunha? Botou uma emenda criando um crédito de devolução do IPI exportação retroativo a 1973. Pô, dava 86 bilhões de reais. Pô, fui para a tribuna, denunciei e perdi por 130 a 400. Que coisa. É 400, não é 300, não é 300 votos. Agora, Lula vetou isso depois. Agora o que a gente observa... Eu fui ao Lula, esse Eduardo Cunha está ganhando em protagonismo na Câmara, que você não pode deixar, esse cara roubava no colo. Ele já hegemonizou a Comissão de Constituição e Justiça, por onde tem que passar todos os processos, e dali ele já está convocando gente da Coca-Cola para explicar a forma da Coca-Cola, e o americano apavorado recebe um emissário dizendo que por 300 mil o requerimento é revogado. Fui ao Lula e disse, olha, você não pode dar furnas para esse cara, isso não vou dar de jeito nenhum. No dia seguinte nomeou o cara de furnas para ele. Na real grandeza lá, fundo lá. É isso, então... Vejam onde deu, olhem no que deu. E botar essa gente na linha de sucessão. Só para entender um pouquinho melhor, dentro do grupo lá, quer dizer, que você tem o Temer, tem o Gedel, tem o Moreira Franco, tem o Padilha, tem o Eduardo. Qual é o papel de cada um? Porque aqui é o seguinte: você tem três grupos e o Michel Temer é o elemento de ligação entre os três, pelo nada que é. Tá. Isso é que é uma coisa impressionante. Você tem uma quadrilha na Câmara, que ainda hoje existe e é mandada de dentro da cadeia. Como acabou de denunciar o Renan Calheiros, pelo Eduardo Cunha, ainda, não é? Que documentou-se da grana que distribuiu aí para todo mundo. Você tem a quadrilha do Senado, né? Que aí é Raup, Jucá, essa turma, Renan, é o Indício Oliveira, que é 14 anos o tesoureiro do partido. E você tem a entourage pessoal do Michel Temer, que ainda tem uma característica de estar, vamos dizer, mofada mentalmente. Porque além de serem incorruptos também, são velhos... que não conhece mais o Brasil. Daí você explica por que o Michel Temer faz tanta patetada. Que coisa, ele sempre foi medíocre assim? Não tem como. Ele era o último... Não, eu conheço há muitos anos. Ele era o último deputado, a última eleição que ele disputou, ele saiu como o último deputado votado nos 71 deputados de São Paulo. E já estava chafurdando na corrupção da Doca de Santos. Histórica dele também. Isso tá. Eu tenho um processo onde uma moça reclama o reconhecimento de união estável e pede a pensão e a coisa, e diz lá como é que eram as reuniões e divisão do dinheiro para quem tal. Eles sumiram com esse processo do Fórum de São Paulo, mas antes um amigo me deu cópia. Dá-se a cópia. Tem um cópia. Nós fomos atrás, também não achamos. Eu tenho, posso me dar a cópia disso aí. Aliás, fica a promessa, eu vou lhe dar a cópia. Vou lhe dar a cópia disso aí. Mica, daí vem o golpe, o Cunha... O golpe movimenta forças muito maiores do que essa gente é capaz de entregar. Isso também é uma velha opinião minha, porque então, o golpe ele reúne, não necessariamente conversando, mas por convergência de interesse, três grupos. A um deles o Michel Temer é filiado umbilicalmente, mas não aos outros dois. Pelo contrário, ele representa um certo antagonismo no que tem que fazer, ele não tem coragem num dos casos e não tem convicção no outro caso. Mas o primeiro que ele tem, o primeiro movimento do golpe é encerrar Lava Jato. Controlar Lava Jato, dar um fim a Lava Jato, isso vai do A ao Z, né? Com muitas exceções naturalmente, mas esse é o movimento do Padilha, o movimento do Michel Temer, ele próprio que está enrolado até o gogó nisso aí. O segundo movimento é o baronato brasileiro e suas conexões internacionais querem controle do orçamento para pôr um fim ao galope da proporção dívida-PIB. Eles estão achando que nós estamos na iminência de uma iliquidez do crédito público e que é preciso, ainda que mantenha a taxa de juros nas aberrantes alturas que está, controlar o orçamento e pode fazer excedentes a custa seja de que for, de aposentado, de velho, de doente, de criança, de pobre, e tirar o dinheiro e botar. Isso aqui o Meirelles é o representante desse esforço. O Temer não tem a menor convicção disso aqui. Né? Você vai ver, por exemplo, não passa essa previdência, não passa a reforma trabalhista, e o anúncio de austeridade fiscal não guarda a menor coerência com a administração do orçamento brasileiro, que é ruinosa. Absolutamente ruinosa. O Temer está fazendo uma administração absolutamente ruinosa sob o ponto de vista fiscal. Já está se falando num corte novo de 65 bilhões de reais no orçamento que já está no osso, que já trouxe a taxa de investimento a 0,4 do PIB, que é o menor desde a Segunda Guerra Mundial. E o terceiro, nós já conversamos aqui, é o interesse estrangeiro. O mais imediato, o petróleo. e o mais remoto, o saneamento do Brasil dessa ideia do BRICS. Em certo momento, a atuação da imprensa, marcadamente anti-Lula, anti-PT, é nítido. Mas qual a razão de ter poupado durante tanto tempo esse núcleo Eduardo Cunha, mesmo quando eles apoiavam... O compromisso ético da grande mídia brasileira é nenhum. Seu amor à ética, ainda que todo mundo saiba que o povo cultiva a decência, que o povo cultiva, então a moralização, o moralismo, né, a novelização do escândalo, a coisa e tal, encanta, sob o ponto de vista, vamos dizer, emocional, as massas que vivem uma vida dura, difícil, terrível, e que desconfiam que a política é um pardieiro de ladrões mesmo e tal, e que agora a imprensa, pelo menos, o Ministério Público, o garoto de lado de coisa, com PowerPoint, num poupa os poderosos e vão chibatear moralmente todo mundo, porque existe um núcleo de xerifes moralistas que vão salvar a pátria no Brasil. O nosso povo é vulnerável a isso, a moral católica nos vulnera a isso, o latinismo nos vulnera a isso, enfim, há uma série de traços culturais. E a imprensa, que é muito lúcida, vai nessa daí. Só que o interesse estratégico não é esse. Claro. O interesse estratégico não é esse. Então você vai começar, já começou. Você começa, por exemplo, um dos maiores anunciantes do país é a Friboi. Que aqui para nós é uma coisa muito importante para o Brasil. O que não autoriza ninguém a estar subornando fiscal e botar cabeça de porco em salsicha. Nós estamos falando de duas coisas completamente distintas. E eu li um comentário seu corretíssimo. Quer dizer, você não, quem faz corrupção é gente, não é empresa. Estão desmontando, estão destruindo. Né? Você tem 470 mil pessoas vivem do complexo do agronegócio vinculado às carnes que o Brasil exporta para o estrangeiro, etc, etc. Então é preciso, de novo, a razão disso é, voltando àquela pergunta anterior, a emasculação, a destruição da autoridade da chefia do Estado Nacional Brasileiro. Porque o presidente da República, por exemplo, disse isso a Dilma algumas vezes, não tem a obrigação de aceitar uma liminar frontal à Constituição que diga que eu não posso nomear um ministro. Isso não existe. Maior do que eu, maior do que os juízes, maior do que os tribunais, é a Constituição. Claro. E o controle da constitucionalidade pode se dar por qualquer do povo. Eu tive uma conversa com o Felipe Gonzalez, uma entrevista com ele, falando da pressão que tinha, ele falava, olha, nenhum poder é maior do que o presidente da República quando ele exerce o seu poder. Né? Exatamente, em linha com a Constituição. Isso, em linha com a Constituição. E esse é o problema. Você faz o quê? A Dilma, o Cid, quando denunciou lá o Eduardo Cunha, não fez porque quis ser chibata moral. Ele falou para um grupo de estudantes o que ele pensa, e a gente sabe muito bem que o homem está na cadeia hoje. Né? E isso foi gravado, vazou, e o cara autoritariamente resolveu enquadrar o Cid. Mas, na verdade, a Dilma não percebeu que ele estava enquadrando o governo. Estava enquadrando o governo, estava destruindo a autoridade. E precisava ver o Mercadante ligando na hora para o Eduardo Cunha para garantir que tudo ia ser tirado em patos limpos, que o Cid ia se retratar. Disse, só porque ele não se conhece. Você participou do governo, quando deu a crise do Mensalão, a própria Dilma dizia, muito grata ao seu papel interno lá, a partir do século era o golpe. Então, era o golpe. Mas não teve mais interlocução nenhuma para montar estratégias? Não, nós ganhamos. Não, nós ganhamos a parada. Sim, não, aí é que está. O Zé Dirceu, na data, meu amigo, né, infelizmente está aí nessa situação, o Zé Dirceu, na data, defendia obsessivamente este alinhamento, essa aliança com o PMDB, com o objetivo que não tem a ver com a nobilitação de um presidencialismo de coalizão. O Fernando Henrique sempre acha uma palavra elegante para explicar as picaretagens e tal. Então, presidencialismo de coalizão, aquilo só tinha uma finalidade, tempo de TV na véspera de eleição e medo de CPI. É. Ora, se a gente não está com a mão na corrupção, que medo que tem de ter CPI? Pelo contrário, é o tipo da coisa assim, eu, por exemplo, se eu for candidato a presidente um dia e tiver chance de me eleger, eu vou dizer para os meus ministros, para os meus auxiliares, na primeira reunião, dizer, olha, nesse governo não rouba ninguém. E eu vou defender com força e autoridade o meu governo. Agora, suspeição específica sobre um cidadão, ele pede para se afastar e pede uma apuração independente. Porque aí você não fica na mão dessa gente em que os moleques manipulam a moral e a moralidade para fazer putaria. Isso é o último estágio da degradação dos costumes no Brasil. E a Dilma resolveu conciliar. Aí o Lula não topou no primeiro momento, apostamos no inverso. Isso é que é importante. O Lula apostou em não transigir, negociamos, conversamos. Por exemplo, eu tive muitas conversas com o então governador Aécio Neves, que chamava, mandava um avião me buscar, mandava buscar o Eduardo Paes, deputado federal da CPI, mandava buscar o Fruet, filho do Maurício, Gustavo Fruet, no avião. A gente quebrava o pau numa salinha secreta no aeroporto da Pampulha e delimitava os caminhos. Qual CPI que é essa que você está falando? Dos Correios, do Mensalão. O Aécio ajudou muito a gente a limitar as coisas. E um limite foi dado quando nós dissemos, ó, do filho do Lula para trás. Eu só me lembrava da história do Getúlio. Isso não vai acontecer, uma República do Galeão não vai acontecer. Ele não vai. Isso na conversa, procurei o Aleluia. Para dizer, ó, daqui para trás, procurei o Gabeira, é daqui para trás. E todos nós procuramos e vim aqui no ABC, eu fui escalado, reunimos os sindicatos, ó, prepara para a luta. Eu lembro quando foi feito o anúncio lá. Prepara para a luta. E acabou. Infelizmente, é assim que é. Nós ainda estamos numa república, sob o ponto de vista da política. É isso. Agora, o governo Dilma, eu já tive com A Dilma aprendiz de feiticeira, uma pessoa muito boa, muito séria, muito patriota, todo, mas não entende do ramo nada, absolutamente nada. Eu disse para ela, presidente, só está no primeiro ano de mandato, vai ser derrubada por uma quadrilha de corruptos. Não vamos detonar essa turma. Você está falando quando? Isso aí, 2015? Ao longo do processo, não. Não, 2010. 13. 13. 14, 15. E tem entrevista, mas assim, na iminência do impeachment, eu dizia para ela uma vez, se aborreceu comigo, eu disse, você sabe por quê? Que o elefante do circo, isso nem existe mais, o elefante do circo levanta a patinha quando a mocinha faz um sinal e bota a tromba assim para fazer qualquer coisa, ela, estranhando, no meio sério, diz, porque não sabe a força que tem. Assim está a senhora. Que coisa. Ah, partir para cima, se é para ser derrotado, para ter que ser derrotado lutando. A visão dele que era? Eu não fiz nada, logo vou ser poupada? Não, você sabe, eu acho que algumas pessoas têm esse fatalismo. E, por exemplo, por que o João Goulart não resistiu? Na data do Terceiro Exército, poderia ser mobilizado. E nesses casos, quem tem que dar o primeiro tiro é o golpista. E aqui tem pavor disso e tal, você dividir. E o Jango disse, não quero ver ninguém morto. Foi embora. Quer dizer, foi embora. Aceitou a imolação do mandato. Eu penso que eu vi, na verdade. O Jango é uma intuição histórica minha. Mas a Dilma eu vi. Ela não quis lutar. Não quis lutar. Pelo contrário, eu disse, nós vamos aperfeiçoar esse negócio, vamos entrar na comissão do impeachment, nossos quadros vão entrar na comissão do impeachment, vamos denunciar que isso é uma farsa, é um golpe. Vamos chamar nossa gente para encostar nos deputados aí e tal. Nada disso. E o papel do Mercadante e do Zé Eduardo aí nisso? Os dois são acomodatistas, como diria meu pai, né? Os dois são. Na época do Mensalão, por exemplo, houve um momento lá que eu me irritei profundamente em que parte dos amigos, eu não vou mencionar os nomes aqui, queria que o Lula fosse à televisão anunciar que abria mão da candidatura à reeleição e com isso eles conseguiriam, dito pelo Fernando Henrique ao máximo mais baixo, que o Fernando Henrique segurasse os cachorros do PSDB na coisa do Mensalão. E eu falei, vocês estão loucos, se o Lula anunciar isso, ele está no chão. Eu não vou participar de uma farsa dessa. Isso é o país, é um golpe de Estado que está andando. Então. Como é que você vê, digamos, dentro dessa questão do Executivo, o papel do Ministério Público? Veja, a Constituição de 88, que eu ajudei a rabiscar, enfim, ainda como deputado estadual, depois eu saí para ser prefeito, ela inovou de uma forma muito importante na criação de um órgão livre da subordinação ao Executivo, encarregado de fiscalizar a lei, de patrocinar os direitos difusos, o patrimônio histórico, o meio ambiente, etc, etc, etc. Então, pesando e medindo, eu ainda não estou arrependido dessa conquista que eu modestamente, seja rabiscando a Constituição, seja dando opiniões nos aforamentos, nos debates, fiz. Porém, é preciso hoje que os políticos enfrentemos o abuso. Sabe? Porque modernamente, Nassif, você é um homem muito contemporâneo do futuro, né? Modernamente, o justiçamento midiático equivale a uma pena de morte para um homem. Pena de morte. E aí você pegar um garoto como esse Dallagnol, chamar a imprensa em tempo real, eu assisti aquilo. Me chamaram a atenção, né? Eu assisti. Aí o PowerPoint com o negócio ali todo. E que é isso? E se no futuro o cidadão ali, por ele acusado desta forma midiática, exibicionista, espetaculosa, não é, for absolvido? Sabe o que vai acontecer? O Estado brasileiro vai ter que indenizar esse cidadão com uma fortuna e não acontece nada com ele. Então alguma coisa nós precisamos corrigir. Num primeiro momento, eu sou a favor do enfrentamento dos políticos, nós políticos, e é preciso não ter rabo de palha. É. Né? Denunciando. Outro dia eu disse, eu não posso me calar pelo fato do ministro da mais alta corte do país convocar para um jantar em homenagem ao aniversário de um camarada que está acusado de ter recebido propinas mil, uma delas já está absolutamente provada no estrangeiro, repatriada. Quer dizer, isso não pode. Não está escrito em manual nenhum, mas isso não pode. E a gente tem que levantar a voz. Hoje esse Moro resolveu prender um blogueiro, ele que manda me prender. Eu vou receber a turma dele na bala, se eu não tiver cometido nada errado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você recentemente investiu contra aqui esse fake paulista aqui do João Dória. Agora, você acredita, independentemente de todas as vulnerabilidades dele, que o PSDB tem outra alternativa que não ele para ir... Eu tô falando isso. Só se o PSDB resolver puxar sobre si a própria, a última pá de cal. O Napoleão Bonaparte, o general, não falo do político, então, o general Napoleão Bonaparte é um, até hoje, estudado pela genialidade no campo de batalha. E ele dizia que os maiores erros que cometeu como general deram-se pelo fato de que os adversários, os oponentes dele, não percebiam seus próprios interesses. Então, ele, gênio, via que o interesse correto do cidadão, do adversário, era ir para cá, ele se preparava para ir, o cara vinha para lá. E ele errava porque o camarada burro não percebeu o próprio interesse. Então, o PSDB foi com tanta sede ao pote desse golpe, né, e tão assodado foi, descuidado foi, no fazer este golpe, que não percebeu que estava cavando sua própria sepultura. Que coisa, mesmo uma cegueira, mano. Então, você tem duas coisas daqui para frente. Uma, ou o PSDB vai tentar enganar a população rompendo antes e será acusado pela elite de deserção, e eles são muito mais sensíveis à elite do que ao sentimento popular, faz tempo, né? Ou eles vão querer inventar o outsider, que pode ser do PSDB, parecer que não é. Então, eu não sei se é o Dória, tá certo? Mas se for, né, é o triste fim de Policarpo Quaresma. É isso. Policarpo Quaresma. Você imagina aquele partido que nasce com Mário Covas, né? Com a elite intelectual. Franco Montoro, Mário Covas, enfim, Richa, campeões monopolistas da decência, né? Campeões solitários do pensamento moderno do mundo, se apresentar para uma eleição presidencial no Brasil, numa hora como essa, governista, fazendo de conta que não é, uma figura ridícula como esse Dória. Mas que coisa, né? O que é? A mídia hoje, a construção, as redes sociais, o que levou a essa superficialidade maluca aí na construção da imagem política? Repara, eu acho que de um lado é o desastre econômico. Você tem hoje todas as famílias brasileiras com a questão do desemprego dentro. São 13 milhões de desempregados, mais 7 milhões de pessoas trabalhando em condições precarizadas. E os outros tantos que não estão desempregados ou precarizados estão com medo de perder o emprego. Olhando para a política em horário nobre, né, quando as pessoas estão angustiadas, olham para a política. Tem dificuldade, olha para a política. E olha para a política e vê essa notícia infame, diária, novelizada, da corrupção, da ladroeira. Então, é uma busca natural por uma ruptura. Né? Esse é um cenário semelhante a 89. Semelhante a 89. Esta direita, mais truculenta, na época era menos truculenta. Veio na pessoa de um médico. Pessoa boa, inclusive, do seu ponto de vista pessoal, embora muito reacionário, que é o Caiado. Se apresentava, né? União Democrática Ruralista, um cavalo branco, não sei o que e tal. Agora não, agora está oscilando entre essa truculência que está sendo útil ao país para aclarar, né, do Bolsonaro, ou esta novidade, né, de um Alckmin falante, que é o Alckmin calado, cheio de problema aí, de menções e tal, mas agora é um Alckmin falante. E que nem sequer original é, porque se você olhar na internet, é bom a gente fazer essas pesquisas. O César Maia, lá em sei lá quando, fazia isso, vestia de garia, varria a rua, não sei o quê, para entupir com conversa mole, factoide, a absoluta ausência de qualquer coisa que interessa. Eu estava outro dia, a gente está montando uma área aí dentro do GGN para discussão de políticas públicas, aí. Até depois eu vou até conversar com o pessoal do Ceará lá, e mudando um pouquinho mudando bastante de assunto aí. Vou te dar um dado aqui. O Ceará saiu o IDEB. O Ceará tem, das 100 melhores escolas no IDEB, 77 são no Ceará. Ah, é? Também? A parte da saúde, que está essa discussão, qual é o modelo que tem que ter, se é consórcio. E lá foi... Nós trabalhamos com consórcio naquilo que são coisas de exames especializados. Você não pode ter um tomógrafo em cada lugar. São cidades de 20 mil habitantes, 15 mil habitantes, que é muito caro. Agora a gestão... E os exames especialistas. Então você tem, vamos lá, um ginecologista, você tem um otorrinolaringologista, etc. Então são policlínicas que têm todos os equipamentos e todos os profissionais especializados, né, contratados ali. E quem administra é um consórcio e cofinancia, o Estado paga metade, a outra metade é paga pelos municípios e ninguém vai para a fila. Tá. 100% das pessoas são referidas às policlínicas com o posto de saúde mandando. Agora, o que me disseram lá, que é uma lei que vocês aprovaram lá, que outros consórcios falharam porque na crise, inclusive, os municípios deixaram de bancar. E lá vocês conseguiram aprovar uma lei que vai um desconto direto para a proteção do consórcio. Na verdade, a gente fez a lei, nós fazemos um contrato com os municípios. De novo, nada substitui a autoridade. Tá. Né? Nada substitui a autoridade. Então, eu fui secretário de saúde, que o CID expandiu dramaticamente a rede, por exemplo, implantou 20 UPAs e, ao mesmo tempo, elas não funcionavam. Porque havia dificuldade, Ministério Público dando em cima do que não tem a ver, não sei o que, então ele pediu para eu ir lá resolver o assunto. E eu botei tudo para funcionar, só fez minha tarefa. E uma das coisas era os consórcios das policlínicas. Então, chega um prefeito, faz a reunião, e um prefeito lá, vou levar para estudar. Você, tá bom, você leva para estudar, não tem problema nenhum, mas enquanto você estuda, não sai uma verba sequer de nenhum setor do Estado para o seu município. Tá. Até se não tiver coordenação, você está... Porque, repare, as pessoas não têm compromisso com o povo. É muito fácil você ter, sabe, o conforto dos acordinhos dentro de gabinete e tal. Difícil é você brigar com o gabinete para atender o difuso interesse da população. E o IDEB, quais foram os pontos centrais que garantiram essa melhoria? O IDEB é um índice do desenvolvimento escolar, do ensino básico, que o Ministério da Educação replica todo ano. Então, basicamente, é o nível de aprovação na data certa, na idade certa. Essas são as coisas, repetência, evasão, enfim, qualidade mesmo. Tem uma prova, os alunos se submetem a uma prova de português, de matemática, etc, etc. Então, a nossa turma lá tá bombando, na escola pública, no interior do semiárido do Nordeste. O melhor IDEB do Brasil é a nossa cidade, Sobral. Sobral? É. Mas vocês conseguiram massificar isso? O prefeito agora de Sobral, o ex-prefeito, foi convidado pela Fundação Lema, que está muito, muito interessado em educação, para trabalhar com ele, está mandando treinar nos Estados Unidos. Então vamos pegar um pouquinho. A questão de gestão aí que você está falando, você tem que ter clareza sobre o que pedir, o que induzir, o que comandar. Agora você tem que ter um trabalho, se você tem uma queda de receita, você tem que ter um trabalho de como que eu faço a mesma coisa com menos receita e isso. Eu queria que você analisasse um pouquinho, se você tiver conhecimento maior, sobre o que está acontecendo no Espírito Santo, que era apresentado como modelo, e o ajuste fiscal consistia exclusivamente em corte de funcionários. Corte de funcionários. Porque, de novo, né, você, lá no Ceará, a gente vive em permanente esforço fiscal. Lá não é nenhum paraíso, não. A gente vive com uma dificuldade imensa. Mas eu, quando fui governador, por exemplo, vivi tempos de vacas gordas. Então, tempos inflacionários gigantes. E aí, como a inflação no Brasil não era uma doença da moeda, mas uma espécie de tributo, eu sei bem o que eu falo, porque, olha aqui, eu, quando assumi, chamei os funcionários e fiz um grande acordo. Né? Não tem mais greve, não tem mais confusão, vamos criar um coletivo de negociação, eu próprio vou participar do coletivo e tal. Há limites, vocês são 2% da população, eu não vou entregar 100% da receita, mas vou discutir e haverá uma prioridade de duplicar o salário dos professores, e melhorar o salário da saúde, papapá e tal, e da polícia. Essas três prioridades aqui eu vou tocar devagarinho e tal. E aí acabamos fazendo um acordo, o reajuste da principal despesa do Estado passou a ser trimestral, automático, reposição de 100% da inflação. E eu criei, por lei, uma conta única e determinei a hospedagem dessa conta única no banco público. Por quê? Porque uma das grandes formas de roubar, inclusive aqui em São Paulo na época, e muito tempo depois também, é porque o Código de Contabilidade do Brasil é muito antigo, vive de partida dobrada. Botou 100 no 1º de janeiro, tirou 100 no 31 de dezembro, tudo certo. Isso. E, na verdade, a inflação... Né? O ex-ministro Saulo Ramos usava isso para justificar a compra de bens, assim, prédios da Avenida Brasil. É isso. Essa jogada é antiga. Então, o que é que eu fiz? Eu hospedei a conta do Ceará, criei uma conta única, 100% do saldo caía numa espinha vertebral e aplicada com 100% da CDI. E aí a receita financeira do Ceará passou a ser rival das duas outras principais receitas, que eram o ICMS e o Fundo de Participação. Olha só. Né? Fiz coisas assim. E aí, como sobrava dinheiro, eu botei 27% livre para investimento, tirei 3% todo mês, calado com a corretora do banco, e fomos ao mercado e compramos 100% da dívida imobiliária do Ceará. Com 20, 15, 12 anos de antecedência. Que período que foi esse? 90, 94. Você imagina, naquela época, com a inflação louca, esterilizei 100% da dívida imobiliária do Ceará. Olha só. Na época. Então, o Ceará, desde essa época, vive mais ou menos equilibrado. Nós estamos equilibrados e tal. Mas não, não brincamos, não. O imposto sobre a herança do Ceará passou de 4% para 8%. E qual foi a reação lá do... A gente conversa, discute, enfim. Mas agora morreu um grande cearense, nós arrecadamos R$500 milhões. Meio bilhão. Seria muito dinheiro em São Paulo. Qual que era o nome daquele guru de vocês lá na Federação das Indústrias? Beniveras. Esse morreu faz tempo também. Como é que você interpreta essa perda da... O Beni era um velho comunista. Era velho comunista? Velho comunista, vendedor de panela, virou um executivo extraordinário, depois ele próprio virou empresário e foi muito, muito importante na formulação da consciência política do Tasso Gereissati, na minha também. E como é que explica essa perda também de dimensão de projeto de país, de industrialização dos próprios empresários industriais hoje? Na minha opinião, eu tenho conversado muito com muitos empresários com quem eu tenho o privilégio de confraternizar aqui em São Paulo e no Brasil, mas assim, na minha opinião, existe essa fresta está se agravando, portanto é um momento de potencial andar do Brasil. Nesses momentos o Brasil anda, né? Na agonia das crises, nos conflitos, a gente acaba andando. O que está acontecendo? Quando o cidadão, penso eu, quando o cidadão está na roça, está no balcão do comércio ou está na indústria, no chão da fábrica, ele sente claramente que está tudo errado e reclama. Porém, ele, quando ele tira um excedente qualquer, ele hospeda no banco e ganha uma fortuna. E aí ele fica criptoconservador. E ele acha que é possível conciliar duas coisas e começa a reclamar de carga tributária, de custo do trabalho e tal, porque ele perde no juro muito mais do que com isso, mas ganha no juro muito mais do que perde. Então é preciso punir o rentismo, trazendo a taxa de juros, né, responsavelmente, para uma coisa menor do que a rentabilidade média dos negócios e restaurar a ideia de que dinheiro não cria dinheiro. Isso. O que cria dinheiro é trabalho, é produção, é uma associação entre quem trabalha e produz. Acho que o Brasil está maduro para passar um projeto dessa natureza. Então, e quem são os atores aqui? Você tem algumas faculdades de direito, algumas universidades, tem alguns grupos políticos mais à esquerda, mais desenvolvimentistas, você tem os militares com a indústria de defesa que tem... Você vai buscar onde? Você tem os industriais que começam a reagir. Eu acredito que o Brasil precisa mudar, e a mudança é complexa, mas se precisar de reduzir a uma palavra, nós vamos voltar a crescer. Ponto. Isso quer dizer o quê? Que eu vou desconsiderar inflação? Não. Isso quer dizer o quê? Que eu vou desconsiderar equilíbrio fiscal? Não. Mas o que eu vou dizer é o seguinte: o objetivo estratégico é crescer, e eu vou administrar as consequências, as contradições, as tensões, os riscos a isso inerentes. Não é assim, por mais que choque a quem está nos ouvindo, não é assim que o Brasil é tangido desde o Fernando Henrique, do segundo governo Fernando Henrique. De uma madrugada macabra, em que o Fernando Henrique engana o Chico Lopes, dentro do Palácio da Alvorada, avisa o Chico Lopes que não vai mudar aquela maluquice de câmbio, que vai flutuar dentro de uma banda diagonal endógena, esse país tem sofrido. Puta. O Chico Lopes vende a informação privilegiada, bichada, para o Mark Fontes Sindan, e o Fernando Henrique, nas costas do Chico Lopes, opera um banco central privado em casa com o Armínio Fraga. E o Armínio diz: a âncora cambial morreu, deixa estourar, como aconteceu com a Dilma de novo, o filme é velho, deixa estourar, e agora nós vamos transferir a segurança do mercado para a âncora fiscal. Daí cria-se esse tripé, né, de câmbio flutuante e tal, superávit primário e meta de inflação. E se vende como ciência boa, né, sendo que core inflation, esse conceito de meta de inflação, inflation target, funciona com o conceito de core inflation. O Brasil ainda tem um imenso entulho de indexadores, e você hoje está transportando inflação de custo que sobe preços em função de câmbio para taxa de juros. Isso é uma barafunda absolutamente estúpida. Qualquer, eu ando aí nas universidades e não sou economista, então dizendo, não é possível. Não tem relação, há a menor relação. Você criou uma teoria que os fundamentos da economia... Não, é ridículo. Então, assim, o que você tem que fazer? A única variável, o professor Bressa, que tem me ajudado muito, de forma independente, como sempre, ele fala em 5 preços básicos da economia que precisam estar organizados para que o país volte a crescer. Um deles, o mais relevante, é câmbio. Né? O câmbio tem que estar em um ponto em que seja exportável, né, o produto bem produzido do Brasil. É evidente que tem ineficiências que você tem que resolver por outros caminhos. Mas a taxa de câmbio, depois a taxa de juros, né, enfim, e por aí vai. E eu estou estudando, ele tem me dado seminários particulares. Né? No sábado, até na sua própria residência me recebe, já me levou na Fundação Getúlio Vargas 2 vezes, já tenho na Fundação Getúlio. Estou procurando, tive na Unicamp. E estou conhecendo e estou vendo muita gente com muita ideia boa. Tito! Que o país pode perfeitamente se desvencilhar dessa interdição estúpida que vem... Então, só para sintetizar, o seu negócio é o seguinte, bola para frente... É, crescer. Então, crescer. Crescer por onde? Que é isso? Indústria. Qual indústria? Primeira indústria é aquela por onde o Brasil está esvaindo bilhões de dezenas de bilhões de dólares ao estrangeiro. Então, complexo industrial do petróleo e gás. Qual é o sentido de um país como o Brasil vender petróleo bruto e comprar derivado de petróleo caro em dólar? Então, qual é o problema? De verticalizar toda a estrutura de refino e tal, e derivar daí uma indústria de polímeros e, enfim, toda a indústria de petroquímica que deriva. Isso é enriquecedor. Por que isso aí é uma obviedade? Porque o Brasil hoje está com um déficit na conta de petróleo de 25 bilhões de dólares. Então é queda em coice. E é um ciclo virtuoso você entrar numa dinâmica de substituição de importação, sem perda nenhuma de eficiência, porque o dinheiro já está indo. Um outro você já mencionou, complexo industrial da defesa. Isso é razoável um país como o nosso, que tem um papel estabilizador relevante no Cone Sul, na América do Sul, que pode ajudar a humanidade aí numa busca de uma ordem internacional assentada na paz, no direito, encerrando uma crônica de violência, de genocídio que nós estamos assistindo, de proto-fascismo, enfim. Nós precisamos ter defesa. Né? Precisamos ter defesa. E isso quer dizer que a nossa aeronave, nosso navio, não pode guiar a mira dos seus canhões, dos seus trabucos, com GPS americano. Que nem argentino também. Não é razoável, né? Não é razoável. E isso é enriquecedor também, porque é satélite, é foguete, é a indústria nuclear, etc. Né? Também temos aí uma fortuna já gasta indo para o estrangeiro. Esse jogo do Gripen foi bom, porque nós vamos verticalizar a transferência tecnológica, e isto é o que potencialmente o BRICS pode nos dar de forma muito acelerada se tiver um governo que saiba onde apertar os botões, aonde pressionar. Depois você tem o complexo industrial da saúde. Este ano, a União Federal vai comprar 17 bilhões de dólares de fármacos, próteses, cama de hospital, cadeira de roda, bengala, coisa que 70% e tantos já tem patente vencida e você com o Instituto de Engenharia Reversa copia, cola, e pode produzir no interior do semiárido do Nordeste. Você tem uma discussão no Supremo para essa questão dessas patentes vencidas? Está nas mãos da ministra Camilucci há 5 anos. Sim, mas isso se resolve também. É, o que é que nos impede de fazer? Ela vai mandar a polícia impedir? Claro. Isso. Terceiro, quer dizer, quarto, o complexo industrial do agronegócio. Nós temos o agronegócio, especialmente a agricultura, mais competitiva do mundo. 40% dos seus custos são importados. Não há uma fábrica com contabilidade em real de fertilizante, uma fábrica sequer de agrotóxico com contabilidade em real, uma fábrica sequer de implementos agrícolas. E o máximo de agregação de valor ex-post que a gente faz sobre nossa agricultura é o esmagamento da soja, que já é toda por multinacionais. Quer dizer, se você misturar aqui crédito, incentivo fiscal e um esforço de coordenação estratégica do governo com a iniciativa privada, você pode verticalizar para dentro e para fora e para frente. Isso aí, eu estou vendo esses 4 e estou detalhando para ver já o efeito disso em emprego. Mas mais importante é o conceito. Né? Para isso, nós vamos ter que trabalhar com um câmbio que estimule uma cultura de parcimônia, de investimento, de poupança, de produção. Bom, Ciro, muito obrigado aqui por sua entrevista aí ao Sala de obrigado Visitas. A você. E nós vamos encerrando por aqui. Obrigado. Agora o Bressa é admirável, rapaz, a energia dele. Eu tive lá na... Ele tem um problema aí que ele...